arrogância vai levar nós à extinção. Minoria no controle, a massa na ilusão. Distraem nós com futilidade e distração. Enquanto o fim chega, cês não vê a condição. Vendo apocalipse, meus amigos, tá real. O caos vai bater e vai ser brutal. Celular inútil, sem conexão. Tudo que nós criou vai virar só poeirão. Vida digital, perdida no fim. Quando tudo explodir, quem vai dar por mim? Pra nossa amada, cês só obedece. O apocalipse vem e nós esquece. Só poeirão, vida digital, perdida no fim. Quando tudo explodir, quem vai tá por mim? Pra nossa manda, cê só obedece. O apocalipse vem e nós esquece. Oh.